E aí, Coyote? Original G. Original G. Tentando dar meu melhor na minha pior fase. Sabe como é, menor? Feridas se curam com tempo, não com gás. E quando ganhei meu dinheiro, perdi a base. Logo eu que fiz grito pros excluídos, tiração pros instruídos. Chega aqui de onde eu vim, é desafiar a lei da gravidade. Pobre morre preso nessa cidade, ó. Saudade quando era chinelo no pé e quase nada pra te provar, camará. Minha avó falou que Deus é pai, não é padrasto. Então ele me pôs de castigo pra pensar. Fazendo família sorrir de norte a sul, eu fiz minha família chorar e ficar sem norte. E nessa vida pouca coisa faz sentido, só que ainda eu não tô pronto para a morte. Hoje eu acordei meio Renato Russo querendo recuperar o tempo perdido. Ela diz que ainda é cedo pra chorar, o mundo tá tão complicado pra esses pais e filhos. O seu herói não consegue voar, virei a porra do vilão que vocês criaram. Cedo demais mirei as estrelas e foi na porra da minha testa que eles miraram. Porque o menino queria ser Deus, queria ser Deus. Porque o menino queria ser Deus, queria ser Deus. Porque o menino queria ser Deus, queria ser Deus. O menino queria ser Deus. Antigamente enfrentar medo era fugir de bala. Hoje em dia enfrentar medo é andar de avião. Antigamente eu só queria derrubar o sistema. Hoje o sistema me paga pra cantar, irmão. Eu sou daqueles que dá o papo reto e vive torto. Assim é fácil, né? Igual um médico fumante. Ou tipo querer descansar e continuar de pé. Outro dia abri a porta e vi o Trump bem em cima da Hillary Clinton. Traguei o Carlton e vi que não é à toa que a capital do mundo é Washington, não Compton. Eu só queria meu brinquedo de furar moletom pra acabar com esses bucha tudo e morrer ídolo tipo Ayrton. Não morrer cedo tipo Ayrton. Eu tô um livro de Tim Maia escrito por Nelson Motta, tragédia. Fiz da minha vida um omelete de Brasil com Hamlet, tragédia. Porque o menino queria ser Deus. Porque o menino queria ser Deus. Porque o menino queria ser Deus. O menino queria ser Deus. Tirei várias pessoas da depressão, mas não consigo dar um sorriso. Seu reflexo é mais cruel que a imagem de qualquer um. Disso aí morreu Narciso, perdido por camarins e algum olhar lascivo. Pra levar ela pro quarto eu fui conciso. E agora ninguém vai chorar meu choro, mas até que eu não conheço quer sorrir o meu sorriso. Tive que ouvir que eu tava errado por falar pra vocês que seu povo me lembra Hitler. Carregam tradições escravocratas e não aguento ver um preto líder. Eu devolvi a autoestima pra minha gente, isso quer ser hip hop. Foda-se os gringos que você conhece, diferencie trabalho de hobby. Os irmãos me ofereceram arma, ofereci um fone. Cada um faz suas escolhas pra não passar fome. Pro destino oferecer a alma, foram sujeito homem. E quando eu penso em julgar, o silêncio me consome. É, pelo neném e o Dieguinho, Pedro, eu volto pra te buscar. Esses filha da puta nunca mais vai te atirar. Nunca mais vai te atirar. Eu percebi que tava tudo errado quando esqueci que meu primeiro só chama corpo fechado. E que se eu pular daqui, eu deixo vários pai e mãe desamparado. Eu vou descer dessa marquise, depois de tudo que eu andei seria retrocesso. Não sou o primeiro que falou verdades, mas um dos únicos que fez sucesso. Porque o menino queria ser Deus, queria ser Deus. Porque o menino queria ser Deus, queria ser Deus. Porque o menino queria ser Deus, queria ser Deus. O menino queria ser Deus, queria ser Deus. E quem falou que o disco antigo é fraco vai tomar no cu. Acredito que seja inveja, vai tomar no cu. Reclamam da minha boca suja, desculpa aí. É, e vai tomar no cu de novo. E me mandaram parar de gritar. É que minha voz fez a terra tremer, fez as minas gemer. Fé, eu fiz geral levantar a mão igual cantor de axé. Fé, linhas de soco acertadas que nem popó. Dizendo verdades que nem repórter essa teria coragem. Nós somos Pitbull no beat, Pitbull no beat. Eles o cão covarde e não tem dom pra Bonnie e Clyde. Quer Romeu e Julieta, ainda que a vida seja um drama de Shakespeare. O ferro na minha cuca, o peso na minha nuca. E o pássaro de alma preso na arapuca. Viver machuca, talvez por isso que minha língua é uma bazuca. Viver machuca, e meu cigarro já tá na bituca. Viver machuca, talvez por isso que a minha língua é uma bazuca. São lágrimas de vítimas do estigma estagnados. Pra um filha da puta viajar pra Barra Mas ou Barra Basso. Seu tapete é feito de sangue da mulher no mangue. Hoje um membro de gangue. Oh, outro sentido pra frase. Tinha que ser preto.